Então, isso quer dizer que aquilo é um planeta com água aos montes e com montes de montes? Sim, é isso mesmo. Mas nada como vir aqui o Rodrigo em Alforreca falar sobre este planeta que tanta curiosidade nos despertou. Acho que amanhã é Páscoa. Muito bom meio-dia, Rodrigo. Como vais? Estás em alta? Sempre em altas. Isto quando se tem 1,24m, acontece sempre tudo em grande. Se é que me entendes. Claro que sim. Claro que sim. Não faço ideia do que ele quer dizer. Então, fala-nos lá desse novo planeta. Esteve tanto tempo por ser descoberto e agora que foi, é uma colossal perda de tempo. Bem, é um planeta de pedra e rocha, assim cheio de calhaus. Mas temos lá a Maria Ortiga, que nos poderá fazer uma reportagem super interessante, digo eu. Ela vai-nos contar o que acontece por lá, viajar por uns quantos países e cidades e talvez conseguir com que um terrestre fale connosco, quem sabe. Bem, espero que não seja chinês, senão não se percebe nada do que o terrestre possa dizer. Muito bom dia, Maria Ortiga. Então, diz-nos como é esse planeta azul. Muito bom dia! Saudações terráqueas! Estou aqui num país chamado Portugal, onde curiosamente falam a mesma língua que nós. Estou aqui a ver como é este país e este mundo. Bem que podia ficar aqui a dizer como está o trânsito ou como está o clima, mas descobri que esta civilização tem notícias no mínimo estranhas, muito peculiares, no sentido em que esta civilização está bastante atrasada em relação à nossa, em termos de sociedade e tecnologia. Encontrei-me com vários jornalistas de diferentes áreas de interesse e descobri que este leque de mimos que acho que vos vão satisfazer o ego e o humor. Existem pessoas com medos no mínimo estranhos, e por isso, para abrir esta especial informação, começamos com esta notícia na Letónia, onde foi proibida a criação e alimentação de patos. É isso, perceberam bem, patos. Porquê? Perguntam vocês. Porque a Delegação Nacional de Saúde foi avisada pelos psiquiatras acerca de um surto de anatidafobia, ou seja, seguindo a definição de um site muito conhecido por aqui, a Wikipédia, as pessoas entram em pânico ao ver que os patos estão a perseguir ou a observar todos os seus movimentos, mesmo que nenhum pato esteja lá. Por isso, caso pensem em viajar para a Letónia, não levem patos e tenham muito cuidado com eles. Para ares quentes do Brasil, descobri uma campanha anti-tabaco que consistiu em colar fotografias do Justin Bieber nos maços e dizer assim: se continuar fumando, seu filho nasce deste jeito. Também no Brasil, um rapaz de 4 anos matou o pai a tiro por este ter perdido a jogar PlayStation. Muito temperamentais estas pessoas. Thank you. Sobrevoando a Grande Muralha da China, descobri que um chinês ganha a vida a lamber anos de macacos. Isto para quê? Para quando os macaquinhos estão com disfunção intestinal e são muito novinhos para tomar medicação, ele estimulou anos com a língua até que os macaquinhos comecem a defecar normalmente. Pronto. Chegamos à gélida Rússia, onde uma mulher acordou a meio do seu velório e morreu de susto. Teve um infarto imediato quando percebeu que estava a velar o seu cadáver. Caso para dizer que foi um susto de caixão à cova. Fazendo a roda das especiarias, chegamos à Índia, onde uma bondosa menina indiana se suicidou para poder doar os seus órgãos a quem mais precisasse. Mas, entretanto, de acordo com a tradição hindu, foi cremada. Eu quero morrer! Thank you. chegamos à Califórnia, onde os golfinhos de um aquário morreram de overdose, após os tentadores fazerem uma festa de aniversário e terem acidentalmente deixado cair algum AX para a piscina, fazendo com que os golfinhos, para além de drogados, morressem de overdose. Os tentadores ainda se encontram a monte. Na Europa, mais precisamente na Inglaterra, um homem mata a mulher após esta ter partido todos os seus bonecos da coleção do famoso filme Star Wars. May the Force be with you. Quando nada podia ficar mais estranho, voltamos a sobrevoar a Grande Muralha da China, onde fomos descobrir esta curiosa profissão. São as punheteiras chinesas. É considerado um trabalho de risco, são bem remuneradas e quem lá vai gosta da experiência. Sem sequer me ter levantado da esplanada do meu encontro, vejo uma notícia no jornal que estou a ler. Uma notícia que tem como protagonista um cão e uma escova. E não, não foi um cão que correu uma escova. Foi-se uma escova que, sem dó nem piedade, matou um cão e lhe deixou uma criança gravemente ferida. Não consegui ter informação acerca de onde é que essas notícias aconteceram, mas são de tanto interesse como as anteriormente referidas. Uma criança, numa creche, é apanhada a distribuir cocaína pelos colegas. Todos na casa dos 4, 5 anos. Ao que parece, o pai desta criança enganou-se no saco de farinha que tinha de levar para a creche para fazer um projeto de um bolo para festejar o Dia das Mães. É de pequenino que se torce o pepino. 3M, colocou numa paragem de autocarro, 3 milhões de dólares dentro de um dos seus placares de publicidade feitos com vidro à prova de balas super resistente. A ideia era de quem conseguisse partir os vidros podia ficar com os 3 milhões que se encontravam lá dentro. Eles ainda estão lá. Alguns tigres machos estabelecem relações duradouras com outros machos e ocasionalmente cuidam juntos de crias. Os machos podem ter relações sexuais com a fêmea, construir um ninho com ela e depois expulsam a fêmea após esta ter posto o ovo. O macho toma então conta da cria, com o seu parceiro. Outras vezes, casais homossexuais de cisnes expulsavam casais heterossexuais dos seus ninhos e depois tomavam conta da cria como se fosse sua. Estes pais de homossexuais estão frequentemente mais bem preparados para servirem de pais do que os heterossexuais, pois dois machos asseguram um maior território. Visto ser possível estes cisnes cuidarem de uma família sem terem relações sexuais com a fêmea, alguns são, provavelmente, exclusivamente homossexuais. Agora vamos passar à nossa rubrica de comentários com os nossos habituais comentadores e já muito queridos entre nós. Espetaculares notícias. Vamos ver o que cada um tem a dizer acerca de tudo isto. Vamos, por isso, passar aos comentários. Ora, se me permitem começar a falar, eu acho que isto foi tudo uma merda. É que este planeta do Camargo é mesmo uma merda. Que estupidez! Onde é que já se viu um gajo a matar a mulher por causa da merda dos bonecos de Star Wars? Não tem sentido nenhum. Na minha opinião, é arrebentar com essa merda toda desse planeta do Camargo. Oh, Rodrigo, eu acho que tens de ter calma. Já comeste fruta hoje? Mas Maria, tu deves achar que isto é Hollywood, não? Achas que já comi dessa merda Pois. Isto não é Hollywood, bem. Isto não é Hollywood. Meus colegas. Acho que temos de nos acalmar. Ou que nos caia uma baleia em cima. E bem, temos uma chamada. Boa meia-noite. Com quem estamos a falar? Então ligam para fazer pouco de uma pessoa. Ele está, mas é com uma fuga de óleo e esqueceu-se dos tampões. Ou então foi ontem que não passou das preliminares com o Carlos Rogério. Não gosto desse tom, Maria. Acho que estás a abusar. Se queres falar de vidas privadas, então vamos a isso. Ai, ai, ai, ai. Eu não tenho nada a ver com as tuas cenas e com as cenas do Rodrigo. Isso é com vocês. Ai. Ai. Ai. Vamos lá meter ordem nisto. Afinal, estamos a comentar a atualidade do planeta Terra e não a atualidade da vida homossexual do Rogério e do Rodrigo. Sim, falando nisso, queria frisar que estão todos convidados para a minha festa da Páscoa. Ah, muito obrigada, mas acho que não vou estar presente. Mas posso oferecer-te uma ida às punteiras chinesas aqui na Terra. Ah, devido que elas tenham mãozinhas para isto. Estou habituado a ombras. Mas acho que esta profissão é no mínimo ridícula. Onde é que já se viu meninas a ganhar dinheiro para andarem a retirar esperma com jeitinho? Este planeta é uma vergonha. Bom, bom, vamos lá. Manter o tom sério que este programa obriga. Estamos a divergir demasiado. Eu estive lá na China. Eles comem cão. E pior, comem alforrecas. Rodrigo está lixado. Que nojo! Eu é que como alforreca. Pessoal. Pessoal. Acho que temos um problema. Oh não, vamos todos morrer! gigante! Mayday! Mayday! Mayday! Mayday! Pombo gigante! Mayday! Mayday! Para mim. Que medo! O quê? Um olho! Isto foi o balão d'água. Era uma vez um balão d'água que morreu. Já agora, vale a pena pensar nisto.